cara se toca, sai da dele, entre na nossa, que somos irmãos. Preste atenção, pois a sociedade é como samissuga, querendo nos sugar. Deixa de querer ser branco, procure o seu lugar. Faça como eu, defenda a sua raça com unhas e dentes. Como mostrar para eles que negro também é gente. Você um dia, irmão, se orgulhará para vencer essa batalha, irmãos. Só precisamos lutar pra começar não se agite. Vamos armar nossos exércitos, preto de atitude, com a voz do protesto. Eu me manifesto pra essa guerra, pra defender o nosso povo e não essa terra. Vamos fazer do nosso povo a nossa pátria e acabar com os racistas que querem ver nossa desgraça. Irmão de raça, defendam a sua raça. Irmão de raça, não deixe que eles façam de você brinquedo. Foi na sua cabeça que todo preto é um guerreiro. Irmão de raça, ouçam a minha voz. Zumbi dos Palmares foi um exemplo pra nós. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Mostre sua atitude. Mostre sua atitude. Não faça como muitos negros que existe por aí. Não se deixe se levar, não se deixe se iludir. Não se deixe se levar pelo vício das drogas. Estude e não fuja da escola, se forme. Mas não faça como muitos negros formados. Se forme pra nos servir e não ser avestado. Pois já temos muitos negros com pose de babaca. Negros que não nos considera, tenta fugir da raça. Bando de banaca, empregado social, que depois de formado, sabe que ele tratou mal. Então, irmão, conscientização, não faça papel de branco, não seja vacilão. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Mostre sua atitude. Mostre sua atitude. O verdadeiro negro se conhece pela atitude. Até mesmo o mais velho parece estar na juventude. Pois o verdadeiro negro preserva sua raiz. Curte rap, capoeira, luta para ser feliz. Não se deixe se iludir, não vive de ilusão. Vive a realidade, considera os irmãos. E quando ver algum irmão com um jeito de babaca, cai ideia, conscientiza, joga dentro da raça. Pois é essa a atitude de um verdadeiro negro. Muito papo, muita ideia, não costuma vacilar. Só me desce o morro, andando devagar. E até quem não considera é obrigado a respeitar. E se você é um negro e ainda não é assim, siga o exemplo de Mandela ou não olhe para mim. Irmão de raça, faça como Mandela, ame sua raça e lute por ela. Irmão de raça, faça como Mandela, ame sua raça e lute por ela. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Mostre sua atitude. Mostre sua atitude. Lute contra o racismo e a discriminação. Pois isso tudo é real, não é ilusão. A nossa cor nos faz guerreiro e nos obriga a lutar. Batalhe, estude, trabalhe pra se formar. Siga na carreira política. Eu tenho um bom coração. Precisamos de um negro no poder, irmão. Um negro como o Malcolm X ou Martin Luther King. Não um desses pele branca que nos oprime. Não precisamos de um líder pra viver na agonia. Precisamos de um líder como Deus é por nós. Unidos somos fortes, liberte sua voz. Liberdade! Irmão de raça. Atitude, irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Mostre sua atitude. Mas irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Irmão de raça, lute, lute, lute, mostre sua atitude. Mostre sua atitude.